60 and Route 4 to Verbena. bus is headed down. Roger. Segue para a conexão 2000, decimal 1-1261-12455, pois é, meu senhor. 255 Recife. Bom dia, identifique seus vigilantes da antena nível 4 da espera. Mantendo 340, chama o centro Brasília, frequência 127.3 ao Fernando, 230, bom dia. 5-2, Matênia 320, chame Centro Brasília, frequência 127-3, alternando nos 3-0-4-1-5-2, onde... Yeah.